Na calada da noite, o silêncio grita alto. Um coração quebrado vagando no asfalto. Olhar perdido, sem rumo, sem fim. Tem gente que vive assim. A saudade aperta, mas ninguém vê. Chora baixinho pra ninguém perceber. Num quarto escuro, sem luz, sem jardim. Tem gente que vive assim. E a alma pesa mais que o corpo aguenta. O sorriso é máscara que já nem sustenta. Enquanto o mundo gira sem notar, tem gente tentando só respirar. Tem gente que vive de dor, que esconde feridas atrás do amor, que luta calado, que clama por fim. Tem gente que vive, vive assim. Tem gente que grita e ninguém ouve, que morre um pouco a cada noite. Só queria um colo, sim. Tem gente que vive assim. A vida cobra, meu peito não responde. A esperança é uma vela que não se acende. E mesmo com tudo de dizendo não, segue em frente com o coração na mão. Mas quem olha de fora não vê a dor que insiste em se esconder. E julga sem nunca entender como é difícil sobreviver. Tem gente que vive de dor, que esconde feridas atrás do amor. Que alguém diga, tô aqui. Porque tem gente que vive assim.